Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, há quase 23 anos sendo transmitido pelas ondas do rádio e agora estamos ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. E você que está nos ouvindo, participe e envie as suas dúvidas e os seus comentários. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec, um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste e pela USE de Piracicaba. E o programa existe por vocês que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos, hoje é o dia 23 de janeiro de 2022, uma manhã bastante quente aqui na nossa cidade, e é com essa bela imagem do Parque dos Ipês que eu tenho aqui na minha janela, é que estamos aptos a começar mais uma conversa, mais um diálogo, um estudo sobre a doutrina espírita. E é nessa atmosfera de espiritualidade, de fraternidade, que eu tenho o prazer de cumprimentar. Muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos vocês. E é mais uma vez, né, com muito prazer, que nós entramos, né, neste programa, agradecendo a Deus pela mais essa oportunidade e que nós possamos estar em sintonia com o alto para fazer o melhor. Um bom dia a todos e um bom programa para todos nós. Obrigado, Luiz. Muito bom dia, meu amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, meus queridos. Vamos lá, mais um dia. Rapaz, tá calor mesmo, hein, Geraldo? Puxa vida. O verão resolveu chegar e chegou com tudo, viu, cara? Vai colocar os espíritos para fora do corpo agora. Muito calor. Muito bem, meus amigos. Hoje, o programa de hoje tem o título, o mesmo título que encontramos no livro A Gênese, que nós estamos no capítulo 11, sobre a Gênese Espiritual, no item Emigração e Imigração dos Espíritos. E é um tema palpitante, porque isso é tema de muitas perguntas, de muitos questionamentos, de muitas dúvidas. Aonde você vai, existe sempre alguém perguntando sobre esse assunto. É um assunto que parece que ainda não foi muito bem compreendido por vários daqueles que seguem o Espiritismo. E foi pensando nisso que fizemos essa pequena introdução assim escrita. À medida que vamos conhecendo as leis que regulam a vida no planeta Terra, fica patente a ordem e o equilíbrio que regulam essa imigração entre os dois mundos. O mundo terreno e o mundo espiritual. Somos uma só população, distribuídas em dois planos da vida. A vida terrena, onde o espírito recebe um corpo biológico para vivenciar a sua própria experiência, e a vida espiritual, onde o espírito atua mais livremente nas comunidades espalhadas pela atmosfera terrena, vivendo e atuando com o seu corpo perispiritual. Tudo unido pelo sem fio do pensamento, de tal forma que a interação e as influências se imiscuem na vida de cada um de nós. Muito bem, meus amigos, é com essa introdução que estamos aptos a começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é sobre o livro Fonte Viva, de Chico Xavier, Emmanuel, o livro é de Emmanuel, utilizando a mediunidade de Chico Xavier. E o capítulo selecionado hoje foi o capítulo 162, cujo título, Dentro da Luta. E Emmanuel seleciona a seguinte frase, que está no Evangelho de João, uma frase de Jesus. Não peço para que os tires do mundo, mas que os livre do mal. E o Emmanuel assim se expressa. Não peças o afastamento de tua dor. Roga forças para suportá-la com serenidade e heroísmo, a fim de que não percas as vantagens do contato. Não solicites o desaparecimento das pedras de teu caminho. Insiste na recepção de pensamentos que te ajudem a aproveitá-las. Não exijas a expulsão dos adversários. Pede recursos para a elevação de ti mesmo, a fim de que lhe transformes os sentimentos. Não supliques a extinção das dificuldades. Procura meios de superá-las, assimilando-lhe as lições. Nada existe sem razão de ser. A sabedoria do Senhor não deixa margem à inutilidade. O sofrimento tem a sua função preciosa nos planos da alma, tanto quanto a tempestade tem o seu lugar importante na economia da natureza física. A árvore, desde o nascimento, cresce e produz, vencendo resistências. O corpo da criatura se desenvolve entre perigos de variada espécie. Aceitemos o nosso dia de serviço, onde e como determine a vontade sábia do Senhor. Apresentando os discípulos ao Pai Celestial, disse o Mestre, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. A Terra tem a missão, a Terra tem a sua missão e a sua grandeza. Libertemo-nos do mal que opera em nós próprios e receber-lhe-emos o amparo sublime, convertendo-nos junto dela em agentes vivos do abençoado reino de Deus. Como você interpreta essa bela página, Luiz? Maravilhosamente, né? Essa é a lição teórica. Isso aí a gente aprende como funciona e como nós devemos encarar, né? E resta a nós vivenciar para que a gente possa se desenvolver. Quando a gente conseguir vivenciar exatamente como manda o figurino, é sinal que nós já assimilamos a lição e estamos começando a aprender o desenvolvimento, né? Estamos começando a aplicar a nossa existência e automaticamente a receber os frutos que advêm dessa lição. O difícil disso tudo, Geraldo, é com relação principalmente aos nossos entes queridos. Quando nós estamos sofrendo o ataque ou a situação, a gente tendo a consciência, a gente administra melhor as coisas. Mas quando isso está acontecendo com nossos filhos, a coisa se torna bem mais difícil. E normalmente a gente assim meio atabalhoado, né? Meio no desespero, a gente fica pedindo que o motivo, né, da pressão cesse. Quando, na realidade, nós temos é que dar graças a Deus, né, para que os nossos filhos, os nossos entes queridos consigam suportar aquela prova por que passam, de forma a poder crescer, né? Poder criar alicerce. E isso aí se aplica de uma forma muito clara, né, Geraldo? A mesma coisa quando acontece com o nosso físico. A gente, quando está... Você, quando assiste o Bernardinho treinando aquela nossa seleção de vôlei, né? Você fica pensando assim, meu Deus, esse cara é um louco, né? Mas, no entanto, ele criou aquelas seleções que superaram todos os obstáculos e atingiram todos os patamares possíveis. Aquilo ali é um exemplo muito claro, né? De que realmente a dor, a adversidade, cria em nós uma coisa chamada têmpera. Nós desenvolvemos a têmpera através das dificuldades. E você, dentro do mundo empresariado, você observa muito isso. Existem empresários que, conhecedores disso e cientes de que eles só desenvolveram por este método, né, por causa deste método, eles aplicam aos filhos, aos netos, exigindo que esses comecem na empresa daqueles degraus assim mais iniciais, para que eles realmente aprendam, né? Então, para que eles tenham contato com a prática e possam assimilar todas as nuances, né, do desenvolvimento de um caráter. E nós precisamos aprender, precisamos assimilar isso, e principalmente disciplinando as nossas emoções. Nós temos que aprender a enxergar isso sem sofrer, né? Sem se desesperar, principalmente sem se desequilibrar. Nós, através do exercício, através da insistência, às vezes nós chegamos num ponto que seria um bom ponto, mas não estranhe, porque aqueles que te olham de fora, eles normalmente te verão como uma pessoa sem sentimentos, né? Aquele sentimento da pessoa comum, que entra em pânico, entra em desespero, e quando você mantém o equilíbrio diante dessa diversidade, você é visto diferente. Mas o importante é que você tenha consciência de que você está fazendo certo. É isso aí, Geraldo. Achei muito interessante, Luiz, a sua colocação, quando você associa esse texto à têmpera, que é a consistência do indivíduo. Né? Então, essa têmpera só se adquire na luta. Se você não lutar, você não tem essa têmpera. Então, diante das dificuldades, é difícil? É. Mas é aí que você vai ganhar essa têmpera, esse volume, essa consistência. E você conhece esse processo da têmpera, Geraldo? É o metal, né? Você submete o metal a uma temperatura elevada, né? E o resfria de forma brusca, né? Para que ele mantenha uma estrutura adequada que opera nele as qualidades, né? E realmente esse termo é muito apropriado, porque é a dificuldade e é o enfrentamento da dificuldade. Alan, como você viu essa página do Emmanuel dentro da luta? Eu acho que assim, ó, a gente está num nível evolutivo dentro da luta, né? Eu acho que essa condição é importante que a gente... Deixa eu melhorar aqui a câmera, aqui, que estou vendo que está meio esquisito aqui. A gente tem que entender que a gente está dentro da luta. Nós estamos mergulhados numa luta. Que luta? A luta de nós conosco mesmo. É uma luta onde nós somos chamados constantemente, né, a estar melhor a cada dia. É uma luta interna. É que, às vezes, a gente confunde um pouco essa luta com a luta com o outro, né? Não é essa fala, não é, a luta não é com o outro, a luta é com nós mesmos, né? Então, eu quando você estava começando a ler, eu lembrei da história do cego que chega perto de Jesus, né? E lá, a parábola lá, e fala assim, Jesus fala para ele, o que queres que eu faça? Né? Nós lemos agora, duas, três domingos atrás, aí, o que queres que eu faça? Porque para nós ficava meio assim, quase óbvio que o que ele queria era voltar a ver, né? Sim. Aí ele pensa assim, mas será que ver realmente é o mais importante? Então, talvez na luta as ferramentas, talvez não, com certeza na nossa luta íntima, Deus já nos deu as ferramentas necessárias para a nossa autotransformação. Só que às vezes a gente fica fazendo com que essas ferramentas estão fora. Então a gente vai naquela cobiça de ter coisas materiais para nos transformar. A gente fica naquela luta que nos distrai, a gente fica naquela confusão do dia a dia, fazendo, trabalhando e tal. Não, porque eu tenho que ter a casa, eu tenho que ter o carro, eu tenho que ter a roupa nova, eu tenho que ter a melhor comida, eu tenho. E esse eu tenho, ninguém lembra de eu tenho que ter a luta interna comigo mesmo de me transformar. A gente é arrastado para o mesmo comportamento constantemente. A gente vai, e volta, vai e volta. Então, quando a gente sente a dor se aproximar, que é assim que Emmanuel começa a comentar com a gente, né? A gente tem uma vontade primeira de afastar a dor rápida. Quando a gente não luta em afastar a dor, mas luta para entender a dor, o porquê que eu estou com aquela dor, por que isso está acontecendo comigo, quando a gente passa o entendimento da dor, não é desejar a dor, ninguém deseja a dor, se alguém deseja a dor é masoquista, não é um sentimento saudável, mas quando ela acontece, independente da minha vontade, ela acontece, eu tenho que pegar essa dor e perceber, entender qual o significado transformador que essa dor traz para mim. Então, é uma luta da gente com a gente mesmo. É uma luta muito mais difícil. Desculpa. Uma luta muito mais difícil do que uma luta contra o outro. Porque é você percebendo que você está repetindo os erros, repetindo as experiências. Você fala assim, mas meu Deus, quando que vai parar de acontecer isso comigo? Não é que vai parar de acontecer. É a oportunidade que Deus está te dando para você aprender. Então, aprende que para. Para de ser criança mimada, esperneando, que daí você vai bater canela, vai bater joelho, vai se machucar muito mais. E aceita a correção. Aquilo ali é para nos desacostumar, como Paulo de Tarso fala na resposta do 9 do Livro dos Espíritos, a desacostumar a gente com aquele, vamos falar assim, aquela zona que a gente estacionou, ele tem que, Paulo fala assim, uma certa soma de dores que existem para nos desacostumar daquele lugar, para nos tirar daquele momento e nos colocar em outro de crescimento. Então, a luta maior que eu percebo comigo, eu posso deixar claro assim, que eu vou falar de mim, né? Não posso falar de todo mundo, mas a luta mais difícil é comigo mesmo. Né? As outras, eu acho que eu já dou conta de lutar, mas comigo mesmo é quase em glória ainda hoje, viu? Alan, você falou sobre as ferramentas que Deus coloca dentro de cada um de nós para que a gente ganhe essa têmpera que o Luiz falou. Uhum. E você acha que uma dessas ferramentas, pelo que você disse, é a reflexão, né? É o estudo, para poder entender, não é isso? Porque, assim, como é que você vai entender a dor? Como é que nasce esse entendimento da dor? Eu acho que, primeiro de tudo, é não espernear como a gente está falando. Então, é assim, ó, por quê? Faz a pergunta, por que eu estou sentindo dor? Acho que a primeira coisa é essa. Por que eu estou sentindo a dor? Por que que tá? E essa dor que eu estou sentindo de que maneira? Né? O que está acontecendo comigo? Como que eu estou vivenciando esse momento de dor? Né? Como que eu faço para estar diferente? Qual é a sensação que essa dor me traz? Qual é a experiência? Né? Qual é o afeto que essa dor me traz? Então, a partir do momento que a gente consegue vivenciar essa dor na sua plenitude, não é ser masoquista, vou reforçar essa fala, não é ter prazer com a dor, não é isso. Mas quando eu entendo a dor como uma ferramenta divina para me tirar de uma zona de conforto que não está boa para a minha evolução, que eu não devo mais continuar ali, que eu devo partir para uma outra direção, eu tenho que perceber por que que essa dor chegou. O que eu vou fazer agora? Como eu vou me comportar a partir de agora? Como que essa dor vai me fazer melhor? Como que eu posso usar essa dor como ferramenta de autotransformação? E a hora que você conseguir entender isso, a dor some, assim, ó, ela passa. Ela deixa de ter necessidade, né? Não tem mais necessidade, então ela um passe de mágica, assim, ela some, porque você aprendeu a lição. Né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático aqui, o Luiz gosta muito de exemplo prático, eu vou dar um exemplo prático. Eu estava na sétima série e eu estava aprendendo um negócio chamado produtos notáveis. Produtos notáveis é lá da matemática. Então, é o quadrado da soma. Olha, eu decorei. É o quadrado da soma, o quadrado da diferença, o cubo da soma, o cubo da diferença e a raiz da diferença. Meu São Deus. Os cinco produtos notáveis que tem. Mas eu não conseguia aprender aquela coisa. Aquela coisa era dolorida para mim, era uma dor, porque eu não aprendia aquela coisa. E se eu não tirasse nota, eu ia perder o ano. Era a última oportunidade de eu passar. Uma chance. Uma chance. E eu tenho um primo que dá aula particular. Meu pai ligou para ele e falou: você não dá uma aula particular? Ah, e fui eu lá. Rapaz, o primeiro, nós tive duas aulas com ele. O primeiro dia, ele não falou nada dos produtos notáveis. Ele falou assim: Alan, vamos fazer um teste de QI em você? Eu falei: ah, você já fez? Eu falei: não, nunca fiz. Bom, vamos fazer, vamos. Aí deu um resultado lá, daí ele falou assim: vamos fazer outro? Eu falei: vamos fazer outro. Ele falou: olha, eu pedi para fazer outro porque apareceu um número aqui bem expressivo no primeiro e eu quis confirmar, e o número praticamente se repetiu no segundo. Você entendeu que você tem capacidade de resolver problemas? Mas mais do que muita gente. E conversou comigo, bateu um papo comigo e tal. Aí ele falou: volte amanhã que nós vamos ver essa história de produtos notáveis. Cara, acredite vocês quiserem. Eu não levei mais de meia hora para aprender e nunca mais esquecer, que eu estou lembrando do negócio agora. Eu ensino isso hoje, se precisar. Eu tive meia hora, mas por quê? Ele aumentou minha autoestima, ele falou: você é capaz, você tem possibilidade infinita de passar por isso. E eu passei por aquela lição. Daí, o que me ficou de experiência disso aí? A matemática virou para mim um gosto, não um desgosto. Eu comecei a entender que ali o racional é que tem que ser usado. E o exercício tem que ser feito. Então, a partir do momento que eu exercito e uso minha capacidade intelectual, eu aprendo aquilo e nunca mais esqueço. É uma ciência exata. E utilizaria isso para o crescimento do espírito, da alma. Agora, eu estou pegando esse exemplo e trazendo para nós. A dificuldade minha, eu ia perder um ano de escola por conta de uma porcaria de um negocinho lá, que em meia hora eu aprendi. Quer dizer, por conta de uma dedicação, de um foco, de um professor sábio, né, que em meia hora me deu condições de aprender aquilo, eu evitei de sofrer mais um ano passando por uma série inteira. Eu evitei aquilo. Eu, lógico, junto dele, né? Mas não importa. Quando eu me dispus a aprender, eu aprendi. Então, a gente fica, às vezes, perdendo ano de escola, perdendo encarnação, a troco de coisas que eu não gosto de matemática, eu não quero passar por isso, sabe aquela história? Eu não gosto dessa experiência que eu estou na vida, eu não gosto da posição que o mundo me colocou, eu não vou viver desse jeito. E vai arranjando mil distrações e vai deixando uma encarnação inteira passar. Quando a encarnação acaba, você vai lá para o plano espiritual e fala: mas Alan, oitava encarnação que você erra igual, filho. Temos que passar o sediano. É esforço da gente. A luta é com nós mesmos. Quando a gente se der conta disso, quando a gente comprar essa ideia, a nossa evolução vai que nem foguete. Geraldo, me permita um adendo, porque agora eu preciso pegar o gancho que o Alan deu. Você, sim, como médico, me corrija se eu tiver errado, né? A dor é levada ao cérebro pelos nervos, que interpreta como dor, né? Então, nós sentimos dor porque o cérebro interpreta como dor. Se, como espíritas, nós interpretarmos a lição como um instrumento, né, para a evolução, o cérebro deixa de interpretar como dor. Tá? Então, você vê que é exatamente a fé raciocinada. Sim, sim. Isso é muito importante, essa fé raciocinada, né? Para que a gente possa entender os porquês, né? E transformar a vida passo a passo, né? Muito bem, meus amigos, muito bem comentado, 9h55. Antes de começarmos aqui o livro Parábolas e Ensinos de Jesus de Caio Bachut, eu queria deixar aqui o meu agradecimento, a minha gratidão ao Caio Bachut. Porque eu fico imaginando como é que ele escreveu esse livro. Para ele escrever esse livro, ele tinha esses temas na cabeça. E à medida que ele foi lendo o Novo Testamento, o Velho Testamento, Chico Xavier, não sei o quê, ele foi desenvolvendo. Então, os capítulos do Caibá são interessantíssimos para nós, espíritas, ganharmos uma lucidez maior. Todo o comentário do Caibá é simplesmente excepcional. Hoje, o título é Reconhecimento e Gratidão. Então, aqui eu venho fazer o meu reconhecimento e a minha gratidão ao Caibá pela facilidade com que ele nos dá para entendermos melhor o Espiritismo. Geraldo, diga. Geraldo, eu acho que o Caibá deveria ser conhecido pelo peso que ele tem. Sim. Infelizmente, ele não é tão conhecido quanto o que ele vale. Normalmente, o conhecem aqueles que se debruçam sobre os seus, as suas obras e refletem sobre ele. Então, é isso que eu iria... Isso, é isso que eu iria deixar sobre esse estudo que nós estamos fazendo. Que esse público que nos ouça entenda isso, adquira o livro e estude o assunto. Muito bom. É isso mesmo, Luiz. Capítulo de hoje, reconhecimento e gratidão. Então, eu vou ler 6 textos extraídos de vários evangelhos. Depois, Luiz e Alan fazem os comentários. Agora, do Evangelho de Lucas. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pela divisa entre a Samaria e a Galiléia. Ao entrar ele numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe, e levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Jesus logo que os viu, disse-lhes: Ide mostrar-vos aos sacerdotes. E em caminho ficaram limpos. Um deles, vendo-se curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Perguntou Jesus: Não ficaram limpos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou quem voltasse a dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse ao homem: Levanta-te e vai. A tua fé te curou. Esse é o primeiro texto evangélico. Passa ao segundo texto, agora extraído de João. Muitos dos seus discípulos se retiraram e não andavam mais com Jesus. Perguntou então Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem havemos nós de ir? Tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecemos que tu és o Santo de Deus. O próximo texto, no Evangelho de Lucas. Marta, preocupada com o serviço, chegando-se ao Senhor, disse: A ti não se te dá que minha irmã me tenha deixado só a servir? Manda-lhe, pois, que me ajude. Mas respondeu-lhe o Senhor: Marta, está muito ansiosa e te ocupas com muitas coisas. Entretanto, poucas são necessárias, ou antes, uma só, porque Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Esse é um texto que o Alan gosta muito. Dando sequência agora ao Evangelho de Mateus, aí tendes uma guarda, e de segurá-lo como entendeis. Partiram eles e tornaram seguro o sepulcro, selando a pedra e deixando ali a guarda. E, por último, um texto, uma frase do Evangelho de Marcos. Passado sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus e Salomé, compraram aromas para ir embalsamá-lo. Primeiro, houve sabedoria na junção dos textos. Para fazer isso, a pessoa tem que ter sensibilidade. Não é pegando qualquer texto. Então, Luiz, O que você tem a dizer sobre isso? É, de vez em quando o Alan te elogia aqui que você monta o programa, né, com as coisas intercaladas, e isso é uma habilidade. O Caibar selecionou uma série de textos onde ele mostra que houve o reconhecimento em todos os textos, mas a gratidão só houve em alguns, né? Então, ele exalta exatamente e interliga essas duas coisas que são maravilhosas, né? Ele me fez dar um entendimento muito mais amplo sobre essas duas coisas e o quanto elas estão interligadas. Aliás, a primeira coisa que eu fui ver, se eu tinha catalogado no Vadimécum o reconhecimento e a gratidão. Eu tinha catalogado a gratidão, o reconhecimento não. Então você vê que a releitura nos traz outra compreensão. Quando a gente diz que leu de novo uma determinada obra, tantas e quantas vezes a gente relê, são oportunidades que a gente tem de se aprofundar um pouco mais. Então ele coloca, Geraldo, de uma forma inclusive muito poética, o reconhecimento é exatamente você, de uma forma racional, entender que aquilo ali é correto, aquilo ali é válido, aquilo ali você reconhece como alguma coisa importante. E durante a lição, ele cita vários casos. O mais sutil que ele cita é o caso de Pilatos. Ele diz que lavou as mãos, mas, no entanto, não o livrou. Né? Ele reconheceu, mas livrou dele. Quer dizer, então você vê que esse passar do conhecimento para gratidão é um vale, né? Só quando você realmente adentra o campo da gratidão é que você aprofunda e valoriza o reconhecimento. Então, na vida, nós estamos muito sujeitos a tudo isso. Quantas e quantas coisas nós reconhecemos, mas nós não chegamos ao ponto da gratidão. É como a lição primeira que nós lemos. A gente reconhece a dor como ferramenta de uma alavanca de evolução, mas a gente não agradece a dor ainda, porque ainda não entendeu, assim, não aplicou isso na nossa vida. Quando a gente aplicar isso profundamente em nossa vida, nós vamos agradecer por tudo, porque aí nós vamos entender que tudo nessa existência tem um sentido. E aí, cada vez mais, nós vamos compreender quando Paulo chegou num estágio que ele disse: não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Quer dizer, ele estava bebendo tudo aquilo que a vida lhe oportunizava viver, né? Então, quanto mais nós crescermos nesse sentido de absorver as lições que a vida nos traz, mais nós vamos aproveitar, que nós possamos agradecer a oportunidade de ter vivido. É isso aí, Geraldo. Muito bom, Luiz. Muito interessante isso, viu? Alan, o que você tem a dizer sobre o reconhecimento e a gratidão? Interessante, Geraldo. Enquanto você estava lendo, eu lembrei de um texto que está no livro Boa Nova. Boa Nova, Humberto de Campos, Chico Xavier também. E o texto é do capítulo 12, que chama Amor e Renúncia. E nesse texto, o Pedro, né, está reclamando com Jesus que ele está fazendo tanta coisa, mas o pessoal ainda está falando mal dele e tal. Ele está amargurado lá com a ação, né? Aí ele vai consolando Pedro. E Pedro pergunta assim para ele, olha que interessante: e como deveremos proceder quando os amigos não nos entendam ou quando nos retribuam com ingratidão? Então, veja só, é pior do que a não gratidão, né? É a ingratidão sendo retribuída na sua fase, né? Jesus, olha a fala de Humberto de Campos, né? Jesus pôs nele o olhar luz e respondeu: Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. Puxa. A renúncia é o seu ponto de apoio, como o ato de dar é a essência de sua vida. Puxa. A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesma um tesouro. A compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. Todavia, quando a luz do entendimento tardar, eu adoro as palavras aqui, no espírito daqueles a quem amamos, não é que ela não vai chegar, ela só está tardia, né? Deveremos lembrar-nos de que temos a sagrada compreensão de Deus, que nos conhece os propósitos mais puros. Ainda que todos os nossos amigos do mundo se convertessem um dia em nossos adversários, ou mesmo em nossos algozes, jamais nos poderiam privar da alegria infinita de lhes haver dado alguma coisa. Puxa, que coisa fantástica. É maravilhoso, né? Aí, olha só que eu fico pensando assim. Quando eu penso assim, em reconhecimento e gratidão, eu fico pensando que reconhecimento, muitas vezes, ele pode vir no sentido de afagar o nosso ego, né? Ele vem, nossa, Geraldo, muito bom. Ele afaga o nosso ego. A gratidão, às vezes, não precisa nem da fala, né? É um olhar agradecido, né? Porque se você espera do outro o reconhecimento pelo que você faz e a gratidão, você, de certa forma, está barganhando com vaidade e orgulho ali, né? Você fala assim, não, eu fiz, agora eu quero ser reconhecido porque eu fiz. Você não está fazendo de forma espontânea. Então, o que eu penso muito sobre isso é assim, ó, faça tudo o que tiver no seu alcance para as pessoas que estão à sua volta. Faça o melhor que você pode. Se não acontecer um reconhecimento ou uma gratidão do que você fez, dá bola, não. Não dá bola, não. Continua fazendo, porque se ela vier, é uma delícia. É gostoso quando a pessoa te agradece, quando a pessoa reconhece alguma coisa que você fez. Eu não estou falando que não precisa fazer isso, ao contrário. Se você se sente agradecido ou reconhece que alguém fez alguma coisa, agradeça a pessoa. É o mínimo que a gente pode fazer. Agora, se não acontecer isso e você que fez, não exija do outro essa ação, sabe? Não exija, porque não é por isso que você fez. Agora, se é por isso que você fez, então daí que você não merecia realmente reconhecimento e gratidão. Então, é muito simples, né? Não, é uma coisa simples, difícil de execução, mas é simples, a ideia é simples. Eu acho que eu ficaria com isso, o Geraldo. Alan, qual é o número da página da Boa Nova? É o capítulo 12, né? Capítulo 12, página 81, porque esse meu aqui deve ser igual ao seu, é mais velho. É interessante, Luiz e Alan, que sempre quando os nossos comentários caminham para o sentimento, eu fico muito feliz, porque eu acredito que o sentimento seja a expressão maior do espírito e que muitas coisas não estão melhor porque o nosso sentimento cresceu menos que a inteligência, pelo menos na média que eu observo. Eu tive um amigo que ele não era religioso, mas ele me ensinou algumas coisas, algumas frases, ele falou para mim, que eu nunca esqueci. Ele falava assim: seja sempre grato àqueles que lhe ajudaram. Ele falava isso tantas vezes para mim, que parece que eu incorporei isso. Então, com esse pensamento, eu vou ler aqui duas, três frases do Caibá, que serve para mim, eu acredito que sirva para todos nós. Ele fala o seguinte: como virtude moral, o reconhecimento é o princípio da gratidão. Olha que coisa. Quando eu reconheço que o Luiz é o meu amigo, o Alan é meu amigo, é o começo de uma gratidão. Ainda não existe a gratidão. É o primeiro passinho em busca da gratidão. E mais adiante o Caibá fala assim, o reconhecimento como produto do benefício é a confissão do bem, pelo bem que o bem nos faz. Olha que frase até poética. E ele ainda fala sobre a gratidão. A gratidão grava a ideia do bem e mantém, pelo autor do benefício, vivo o sentimento de carinho. Eu acho que essas frases, se nós lêssemos todos os dias, nos faria muito bem. Em sabermos que é muito importante chegar falando, muito obrigado pelas suas palavras, por aquilo que você falou, pelo sentimento que você coloca em cada palavra. Isso é um sentimento, isso é uma coisa divina. Eu acho que isso fica meio marginalizado muitas vezes, né? Ô Geraldo, o Florisval dos Santos aqui, olha, ele fala aqui que numa reunião espírita aqui em Prescaba, foi dada no final intercâmbio mediúnico e quem falou através do médium foi Caibar Schutte. Puxa vida. Diz ele que quando estive aí fiz muita polêmica. Agora aqui, olha o quanta discussão fiz com o padre. Hoje fico feliz de encontrar grupos que trabalham quanto tempo ou reconhecemos isso, o trabalho. Né? Ficou meio, o texto ficou meio torto, mas eu entendi, Florisval. Ele ia para a praça pública, assim, realmente fazer polêmicas com os padres da igreja ali. Né? Mas ele deixa para nós, ao mesmo tempo, pérolas de reflexão. Então, eu não acho que ele errou no que ele fez, não. Eu acho que era o tempo necessário da primeira batalha. Né? E a batalha... Não, ninguém gosta de uma contenda, de uma luta, assim, mas tem hora que é necessário, né, para você conseguir espaço para colocar o seu ponto de vista. Então, feliz de nós que tivemos um lutador, que nem o Caibar Schutte aí, que na sua luta deixa para nós, né, como prêmio, estas reflexões, e que a gente possa usar dessas reflexões não para lutar, mas só para fazer a luta conosco mesmo de autotransformação. Muito bem. O Caibar, ele polemizava com os padres. Tem razão. É com os padres. Então, ele exercia o confronto. Eu acho que com os espíritas ele nunca polemizou, não. Ele só trouxe Porto Seguro. Sim. E que ele nos ouça. Deve estar ouvindo. Olha que o Norival Favre é um grande colaborador nosso aí do programa, e ele fala assim, que ele recomenda lerem a revista Internacional do Espiritismo. É isso mesmo, Norival. É uma ótima revista que hoje a gente... essas boas obras têm que ser divulgadas, porque a gente não fala muito e daí a pessoa começa a querer novidade de lançamento... Mas esquece do que já foi lançado. Tem muita coisa para ler. Tá? Sim. Obrigado pela lembrança. Muito bem. 10 horas e 14 minutos. Vamos entrar no terceiro bloco, que é o bloco de perguntas e respostas. E o Kardec, já no título, ele coloca emigração e imigração dos espíritos. Todos nós sabemos que a imigração, aqui considerando no mundo, a imigração é alguém que vem de um outro país, ou o brasileiro que vai para Portugal, isso é uma imigração, essa palavra é utilizada para esse tipo de movimento da sociedade. E a emigração são as mudanças dentro de um próprio território. Por exemplo, a minha mãe era cearense e veio para São Paulo, isso foi uma emigração. A minha filha foi para Portugal. É uma imigração. Né? Então, Geraldo, isso colocou dentro do espiritismo. Isso, então, vamos começar do começo aí, vamos polemizar já. Sim. Realmente, quando eu comecei a ler, me pegou exatamente isso aí. Porque as definições do Google elas são incompletas. Sim, sim, sim. Então, ela diz que a imigração é do país de origem. Aí, fui lá para o dicionário, também pesquisei. O sentido que Kardec dá nessa lição é entrada e saída. Sim. Então, quando você imigra, você está saindo. Quando você emigra, quando você emigra, você está saindo. Quando você imigra, você está entrando. Entendeu? Então, é morte e nascimento. Ah, entendi. Entendeu? Imigração é entrando, né? Muito isso. Bem. E aí o Kardec começa o texto e ele coloca uma palavra chamada erraticidade. Eu não sei se todos que estão nos ouvindo sabem o que é a erraticidade. E eu pergunto a Luiz, Luiz, como que você define o estado de erraticidade? E uma segunda pergunta, para que serve esse período na escalada evolutiva do espírito? Por exemplo, eu reencarno, eu sou o Geraldo, um dia eu vou desencarnar, e aí eu vou para a erraticidade. Para que serve esse momento? A semana passada eu fiz uma palestra na União Espírita. Adivinha qual foi o assunto? Erraticidade. Verdade. Então vamos aproveitar a palestra, não vou me alongar como na palestra, né? Mas realmente você tem razão, a erraticidade, às vezes as pessoas confundem, imaginam como sendo um lugar, e na realidade não é um lugar. A erraticidade é um estado do espírito. Ele se encontra no estado encarnado, ele se encontra no estado de desencarnado, e ele encontra no estado puro. Os espíritos puros, eles não estão na erraticidade, porque eles não precisam reencarnar mais. Tá? Então, a erraticidade é exatamente o estado em que nos encontramos durante um período de reencarnação. Entre duas reencarnações, nós permanecemos na erraticidade. E o Paulo tem uma frase que ele diz assim, o salário do pecado é a morte. Como presbiteriano, eu nunca entendi isso. Eu nunca, para mim sempre foi uma incógnita. Mas aí, como espírita, eu vim a entender perfeitamente isso. Enquanto nós tivermos necessidade de nascer e morrer para evoluir, o salário do pecado é a morte. Quer dizer, enquanto estivermos pecando, vamos ter que morrer. Mas para que serve a erraticidade, Luiz? Para o espírito? A erraticidade, ela é um estado. E ela na realidade, ela não serve, ela representa. Enquanto encarnado, você está no estado de encarnado. Tem as limitações, né, que o corpo, que o espírito sente enquanto está encarnado. E no plano espiritual, enquanto você está na erraticidade, você revê todos os seus projetos, as mancadas que você deu, os propósitos que você estabelece. Aí, então, você vem de novo para o estado de encarnado para aplicar aquilo que você aprendeu. É a aula prática do espírito. Excelente, era isso mesmo que ele esperava da sua resposta. E o Kardec também, Alan, ele cita... ele faz uma colocação chamada população espiritual ambiente. E eu pergunto a você, Alan, o que é essa população espiritual ambiente no planeta Terra? E mais ainda, existe uma estimativa dessa população ambiente? Qual a proporção entre encarnados e desencarnados? Então, tudo que existe sobre isso, Geraldo, é um pouco especulativo, né? Não existe um censo demográfico espiritual. IBGE. Não tem IBGE espiritual, né? Um dia deve até ter, mas é que a gente não tem acesso aos dados da pesquisa, né? Vamos falar assim. Mas os chutes que normalmente falam é que existe mais ou menos 3 vezes o número de desencarnados que tem encarnado. Então, mais ou menos seria o quê? Hoje nós estamos falando em 8 bilhões de encarnados, né? Então seria 24 bilhões de desencarnados, mais os 8 bilhões encarnados. Então nós estamos falando aí de uma população ambiente de 32 bilhões de espíritos no planeta Terra. Mas esse número, veja bem, é especulativo, eu quero deixar bem claro isso aí. Mais ou menos tem um pouco de sentido, por quê? Somando a outras leituras, a gente percebe que tem um número muito grande de espíritos em regiões umbralinas, mas tem também um grande número de espíritos ajudando tanto nós encarnados quanto aqueles que estão nas regiões umbralinas. Então, para servir, né, toda esse mundaréu do espírito, eu acho que sim, precisaria ter um quarto de espíritos encarnados, um quarto de espíritos desencarnados em regiões umbralinas e mais dois quartos que estariam dando suporte a esses espíritos, tanto os encarnados quanto os das regiões umbralinas, fazendo um total de 32 bilhões aproximadamente de espíritos ambiente no planeta. Mas esse número é especulativo, não existe uma confirmação da espiritualidade. Tem alguns espíritos assim que, porque nós somos assim, porque tem isso, porque tem aquilo. Mas é tudo assim, bem superficial e bem especulativo, tá? Não tem a sanção e generalidade dos espíritos. Isso. Não tem. Era isso que eu ia falar. O Alan foi muito feliz ao colocar que isso é especulativo, porque isso não é doutrinário, isso não está em Kardec. Ao longo da história do espiritismo, surgem mensagens aqui e ali e vão somando essas informações. E você vê, por vezes, alguns indivíduos falar: não, isso aqui é uma informação espírita. Não, não é uma informação espírita. É a opinião de alguém individualmente, seja encarnado ou desencarnado. Mas isso não é doutrinário, porque isso que foi dado aqui não foi dado na Espanha, na França, no Japão. Então ficou uma opinião isolada, parece fazer sentido, como disse o Alan, parece ter uma certa lógica, então fala-se nesse número, mas é tudo especulativo, deixar isso muito claro, foi a melhor resposta, Nando. Deixa eu só falar uma coisinha da erraticidade que eu ia falar. Olha só, erraticidade é o espírito que está errante, né? A gente tem uma palavra leva a erro, não, mas não tem a ver com erro. Ele está sem um destino, né? E é o que eu costumo afirmar, que o espírito desencarnado não tem CEP. Ele não tem um endereço lá que você o encontra. Ele está errante, ele está solto fora do plano encarnado. Ele está vagueando por aí, né? E isso a gente o atrai com rapidez e velocidade. Por quê? Porque a atração dele é mental. Então, quando a gente evoca, ele pode ter acesso a tá muito rápido perto da gente. Tá? É só para... O Alan... Agora me permite, porque eu também pensava assim. Quando eu fui preparar a palestra, está intimamente ligado com erro. Enquanto nós pecamos, para mim foi uma surpresa também. Enquanto nós pecamos, nós reencarnamos. Por isso o termo. Tá? Mas realmente é isso mesmo. A palavra errática é aquele que indivíduo que ele vai para um lugar, vai para outro, ele erra, ele caminha sem um destino, né? É o errático. Sim, né? Isso, enquanto estiver errando, vai ter que reencarnar. Ficou bem claro por causa dos puros, lá que não reencarnam mais. E destacar na resposta do Luiz que esse período de erraticidade é o principal período da reflexão do espírito para que ele entenda o que aconteceu, para depois ter uma nova experiência. Muito bem. Isso. Indo adiante, Luiz, essas duas populações, encarnados e desencarnados, eles se permutam com frequência? Existe uma renovação constante da população mundial? Por exemplo, assim, existe encarnação e desencarnação o tempo inteiro? Eu tenho uma informação que mais ou menos em torno de 30 mil pessoas desencarnam por dia. Então, olha o movimento. Então, a pergunta, existe essa troca constante? Existe. Quando você vai consultar os dados do coronavírus, é um site que é Worldometer. Sim. E lá dá exatamente o número de, ou aproximado, né, o número de encarnações e desencarnações diárias. E o número de nascimentos tem sido superior ao número de mortes. Eu posso, inclusive, enquanto o tempo passa aqui, eu vou consultar para te dar exatamente a estimativa de hoje, nesse momento, tá? E só quero dar uma complementação sobre a população planetária. Eu cataloguei isso, deve ter outras informações. População planetária. Ah, entendi. Tá? Então, fica implícito nessa resposta do Luiz que essa troca constante entre os dois planos é uma evidência. Você imagina isso sendo visto no mundo espiritual? Há quem chega, há quem volta, e é o tempo inteiro em todos os lugares do mundo. Do mundo, não é só no Brasil, no mundo inteiro. Agora eu me dirijo ao Alan. Alan, essa imigração do mundo espiritual para a Terra obedece a que prioridades? Quer dizer, o que, que faz um espírito encarnar? Existem necessidades urgentes para encarnar ou tudo segue uma fila única? Por tempo na erraticidade. O dia que eu tiver acesso a essa informação vai ser legal, cara. Né? Eu queria saber também, viu, João? Mas eu imagino assim, ó, veja que eu quando eu falo assim, eu imagino, é porque não é uma resposta 100% doutrinária. Mas é baseado na doutrina. Eu não vou aqui inventar uma história, né? Existe um porquê, sim, de cada um de nós estar aqui encarnados. E existe também um outro porquê de mudar de planeta. Existem cinco tipos básicos de planeta, né? Os planetas primitivos, os de expiação e provas, os de regeneração, os puros, os felizes e os puros. São cinco tipos, níveis planetários. Por que que eu sairia do planeta Terra para ir para outro planeta de expiação e provas? Não teria necessidade, né? Eu já teria, vamos falar assim, eu já estou matriculado numa escola. Por que que eu vou mudar de escola nesse nível? Agora, quando eu precisar mudar de nível de escola e a escola que eu estou matriculado não mudar junto comigo, eu posso ser deslocado para um outro planeta. Né? Então, por exemplo, faz de conta que o planeta Terra é um planeta que eleva-se, o planeta todo, para um planeta de regeneração. E eu não dou conta de ganhar a matrícula no regeneração. Eu tenho que continuar no expiação e provas. Para onde eu vou? A espiritualidade vai me deslocar para um planeta de expiação e provas. Vai ser até legal, porque assim a oportunidade de evolução continua. E lá eu vou ter conhecimentos avançados, porque lá é um planeta que ainda está caminhando para um nível de regeneração. E eu, que já estava quase no nível de regeneração, posso ali trazer conceitos, trazer inventos, trazer ideias novas que oxigene aquele país, aquele planeta de expiação e prova, e vá ajudando aqueles espíritos a evoluírem até um dia que ou o planeta vá à regeneração e eu também vá, ou eu ganho a evolução antes do planeta lá chegar à regeneração e posso ser deslocado novamente à Terra que está regenerada. É uma escola de um nível. Eu, enquanto estou ali matriculado e aprendendo, eu fico ali. Quando eu preciso, eu vou para outro lugar. E existem algumas ideias de planetas que vieram em grandes massas de espíritos para cá. Né? Eles falam lá de capela, né? Até o próprio Emmanuel fala isso, a Caminho da Luz. Ele fala que vieram espíritos de um planeta chamado Capela. Quando lá foi a regeneração e os espíritos de lá, que não tinham condições de ir, vieram continuar o nível evolutivo de expiação e provas aqui com a gente. Então, essa mudança segue muito uma necessidade evolutiva do espírito, não do planeta. A gente que vai mudando. Então não existe assim, uma necessidade urgente de reencarnar. Tudo é uma programação que segue, né, Alan? Ah, tudo é uma programação que segue. A gente muitas vezes tem até a vontade de ser mais rápido com isso, mas não adianta você querer ir para a faculdade se você não acabou o ensino médio ainda. Né? Agora eu vou fazer uma pergunta para o Luiz, que é uma pergunta polêmica. Eu, particularmente, acho bastante delicada essa pergunta, Luiz, porque existe uma legislação, existe uma autorização para determinados fatos. Mas como eu sei quem é o Luiz, eu fico na liberdade de colocar uma pergunta tão delicada para o Luiz. Luiz, toda encarnação na Terra, ela é organizada e prevista? Segunda pergunta. Ou existem encarnações aleatórias, sem qualquer planejamento, tais como aquelas advindas de um estupro? Então, primeiro, se toda encarnação é organizada, como entender a encarnação vinda após um estupro? O Geraldo, as encarnações são organizadas. Você, por exemplo, trabalhou muito em pronto-socorro. Você sempre fez operações planejadas, mas de uma forma organizada, organizar o pronto-socorro com pessoas especializadas, com todas as áreas especializadas, para fazer frente ao imprevisto, né? Você sabe que existe o livre-arbítrio. E a partir do momento que ocorre um estupro, isso aí saiu fora do controle, né? Aquilo aconteceu, mas a espiritualidade, em hipótese nenhuma, gostaria que aquilo tivesse acontecido. Mas precisa assistir. Aí é uma opinião pessoal, tá? Quando ocorre o estupro e há necessidade de designar um espírito para um corpo, qual é o espírito que vai se decidir por reencarnar naquele corpo? Um espírito amigo ou um inimigo da estuprada? Provavelmente, né, 99% e permissão da espiritualidade, um amigo da estrupada. Alguém que queira colaborar. Então, sob essa ótica, todo pensamento de aborto com relação ao estupro deveria ser melhor pensado por aquele que foi estuprado. Porque, na realidade, ele foi agredido de forma violenta. E aquele espírito que está vindo em seu socorro é que ele vai exercer a vingança sobre aquilo. Entendeu? Então, ele está afastando aquele que se aproximou para ajudar. Eu já tive a oportunidade, Luiz, de conversar sobre isso, porque a legislação brasileira autoriza o aborto em caso de estupro. Certinho. Isso é uma coisa. Segunda coisa, eu já conversei com não sei quantas pacientes vítimas do estupro. 100% delas ficam arrasadas. Arrasadas. É como se partisse o espírito no meio. É uma ferida aberta que nessa vida não cicatriza. E elas, de fato, sofrem muito. Porque aquilo foi uma agressão inadmissível. Sim. E isso machuca a alma, não é o corpo. O corpo não ficou machucado, a alma machuca. A partir do momento que alguém, como eu, fui tentar conversar sobre a permanência da gestação, Luiz, você fica... Elas partem para cima de você com uma força, assim, elas mostram a ferida aberta. Então, não é uma coisa simples para dar um... Não, eu não falei que era simples. É. Aliás, não acredito que você tenha feito essa pergunta de forma proposital, né? Mas se você fez, talvez foi de forma inconsciente. Ela tem tudo a ver com tudo que nós estamos estudando hoje o dia inteiro. Entende? É a dor chegando no momento em que nós temos que vê-la com o reconhecimento da doutrina e a gratidão. Então, em vez de ficar com ódio daquele que me agrediu e do ato em si, eu tenho que reconhecer e partir para a gratidão por Deus ter permitido que um espírito reencarnasse ali para me ajudar. Deixa eu contar um casozinho. Deixa eu contar um casozinho. Ah, eu tenho outro caso depois para contar também. Então fala, interessante. É um caso interessante. Aconteceu aí, eu não vou dar nomes, nada, para não constranger. Não precisa, né? Não precisa, vou contar o caso só. A moça nasceu com um problema mental que ela desenvolveu o corpo físico de forma normal, mas a mente ficou inconsciente. Então, ela vivia numa cama. O pai e a mãe, muito financeiramente bem estruturados, deram todo o suporte, ia médico, ia tudo que tinha, fisioterapia, e a menina ia ali vivendo. Um dia, esse casal foi fazer uma reforma na casa e algum trabalhador dali estuprou a moça. Depois de um tempo, essa moça começa a ter algumas sensações, assim, eles começam a perceber alguma modificação no corpo da moça, chama o médico descobre que ela está grávida. Então, o médico fala assim, olha, a gente pode fazer o aborto, né? Aí o pai e a mãe da moça fala assim, escute, mas ela corre risco de vida em ter a gestação? Falou, não. Então, deixa. Vamos cuidar. O menino nasceu saudável. O pai e a mãe da moça, muito idosos que já eram, faleceram, deixaram o menino com 18 anos, consciente, responsável e cuidador desta mãe que ainda continuava viva numa cama. Então, eu estou aqui exemplificando o que o Luiz falou. Esse espírito, para ter o amor para cuidar dessa mãe, precisava ser filho para cuidar dessa mulher. E o pai e a mãe, o vô, a avó, né, no caso dele, conseguiram passar o conceito do amor, do carinho por aquela mãe. E ele continua, após a morte do pai e da mãe, cuidando. Às vezes, tem tantas mulheres que querem ter filho de todo jeito e não conseguem, né? Por que num estupro, numa relação sexual, aquela criatura ficou grávida? Né? Então, eu fico sempre fazendo essa pergunta, né? Por quê? Porque existe a permissão de Deus para aquela gravidez acontecer. Se não houvesse, não aconteceria. Para se ligar um espírito àquele corpo nascente, aquele feto que aconteceu ali, e veja bem, o estupro acontecer exatamente naquele período da ovulação. Olha quantas coisas tem que acontecer para aquela mulher ficar grávida naquele estupro. Será que realmente não tem razão de ser? Então, o trabalho seu, Geraldo, como médico, é difícil explicar para uma mulher que passou por uma violência dessa que o fruto da violência pode ser um espírito amoroso. Eu assim, nessas participações, chegou um momento que eu fiquei em silêncio. Eu fiquei só olhando para ela, silêncio. Porque a explicação já tinha dado, mas assim, eu respeito a posição dela. E você tem toda a razão. E reconheço toda a razão infinita dela. E não tem o que fazer, Luísa. Você fica olhando e não tem o que fazer, se ora. Né? Se fizeram aborto, se não fizeram, também não fiquei sabendo, mas assim... É isso aí. Ô, Geraldo, essas são as coisas que não podem ser estudadas no momento que acontece. Não adianta nada você chegar num velório e dizer para o cara que a vida continua. É. O cara teve a oportunidade de ir em centro espírita, tomar passe. Se ele não se inteirou disso, não é ali na hora do velório que você vai convencer. Entendeu? Então, por isso que eu te digo, a gente tem que estudar o espiritismo para se preparar para o que vem. Sim. Entende? Uma vez acontecido, tem que encarar, entende? Porque não tem condição. Ô, Luiz, a sua lente ficou embaçada. Eu vou dar uma limpadinha aqui. Fica agora, Alan, a próxima pergunta é sua. Só uma coisinha. O exemplo que o Alan citou era o exemplo que eu ia citar. Chama-se o maníaco de Lages. Nossa Senhora! Sintonia no pensamento, Alan e Luiz. Muito bem, viu? Alan, Kardec escreve assim no item 36. Em certas épocas, reguladas pela sabedoria divina, essas emigrações e imigrações se operam e seguem adiante. Então, a gente ouve falar sabedoria divina... Alan, quem é, o que é a sabedoria divina? Quem são esses espíritos que representam Jesus? Então, existe no livro A Caminho da Luz um texto ali que é de Emmanuel, que existe uma comunidade de espíritos crísticos. Essa que a gente imagina assim, nossa, Cristo é um só, né? Para o nosso planeta, sim, ele é o governador espiritual do nosso planeta. Ele é o espírito mais elevado que nós tivemos contato, que teve encarnado entre nós, que governa a evolução de todos os espíritos aqui, que seja esses 32 bilhões de espíritos, né? É um espírito no nível de espírito puro, né? Esse espírito convive com outros espíritos do mesmo nível que ele. Então, o que seria essa comunidade de espíritos crísticos, no mesmo nível, espíritos puros? Segundo lá a Caminho da Luz, essa comunidade se reúne pouquíssimas vezes, né? Mas eles estão em sintonia mental. Diz também Leon Denis, no livro Arte e Espiritismo, que em esferas mais elevadas, Deus ele coordena o plano espiritual através de música. Os espíritos mais elevados percebem desenvolvem essa sensibilidade para viver numa harmonia. Porque se o mundo é harmonia, naturalmente a música é um dos elementos que gera essa harmonia, né? Então, as notas musicais... Aí entra estudo de física, porque nós temos que falar de frequência. Aí uma série de estudos envolvidos. Poliáreas, aí, vamos falar assim, né? Nós precisamos de muitos estudos aí. Eu até comecei a estudar física... Até ganhei um livro, acho que foi do Luiz, de física. É multidisciplinar, né? Multidisciplinar. Que eu comecei a tentar estudar um pouco essa questão de frequência e tal. Mas é algo tão especializado assim que a gente precisaria, na realidade, reunir pessoas especializadas em muitas áreas. Seria o caminho mais eficiente. Eu não sou especialista nessa área. Mas essa sintonia, essa harmonia, né, que reina em níveis mais altos espirituais, permitem, né, que espíritos de alto nível vibratório captem e auxiliem. E, logicamente, nós temos espíritos em vários níveis, e encarnados entre nós também, e espíritos até que não encarnam mais entre nós, mas continuam ajudando o planeta. Eles trabalham numa sintonia próxima ao Cristo, porque eles estão indo naquela direção, e fazem com que a necessidade evolutiva do planeta seja disseminada através de espíritos num nível menor, numa escalada. Então, assim, às vezes o único espírito que eu mais ou menos dou conta de cuidar é o meu mesmo. Né? Então, eu não vou ser aquele que vou captar uma sintonia dessa. Agora, existe um outro espírito que já consegue ajudar ou influenciar um grupo maior. Esses, através da intuição, captam essas vibrações e transferem para o grupo uma ideia. E assim sucessivamente até o nível crístico. Né? Então, é uma grande comunidade trabalhando juntos. Né? Quando Jesus falava assim, quando estiver dois ou mais reunidos em meu nome, lá eu estarei. Estará em presença vibracional, espiritual. E, logicamente, ele colocará os seus prepostos para auxiliar naquela sintonia daqueles dois reunidos em nome dele. Não sei se eu... Muito bem explicado. É meio complexo isso aí. Muito bem explicado. Dando sequência, agora vou novamente explorar o Luiz. Outra pergunta que eu não reconheço como simples. O Kardec falou, Luiz, em desencarnação coletiva, ou seja, muitas, milhares de pessoas desencarnando num só momento. Então, antes da pergunta, eu leio isso aqui. Existem muitos fenômenos geológicos, atmosféricos, cataclismas, que surpreendem todos os países, promovendo uma desencarnação coletiva, por vezes, de uma comunidade inteira. Eu pergunto a você, Luiz, por que isso acontece? Morrer muita gente em 5 minutos. Agora, esse desencarne que vai ocorrer, como ocorreu o tsunami no Japão, o tsunami lá em 2004, que morreram milhares de pessoas, esse desencarne coletivo, ele era previsto pela espiritualidade? Eles sabiam que isso ia acontecer? Ou eles não sabiam que esses cataclismos ocorreriam e a morte para eles foi uma surpresa? Geralmente eles sabem que isso vai acontecer e, inclusive, né, é todo coordenado pelo plano espiritual. Ô, Geraldo, você está acostumado a ver que na tua casa todo dia tua mulher passa um paninho, né? Mas tem um dia da semana que ela faz uma faxina, né? Vem lá a faxineira, vem a janela, tudo. É uma geral. Sim. A mesma coisa no nosso planeta. Existem épocas que essa substituição de espíritos ela tem que se dar em alta escala. Então, uma série de... Uma quantidade muito grande de espíritos que precisam, às vezes, trocar de corpo, às vezes, permitir, né, que haja uma renovação geral. Você veja o seguinte, a Segunda Guerra Mundial foi uma catástrofe. Catástrofe. Né? Foi uma catástrofe. Mas permitiu... A bomba atômica. Isso. A bomba atômica destruiu 2, 3 cidades. Né? Arrasou. Se essa cidade tivesse que ser substituída casa a casa, ia levar milhares de anos. Mas ela foi solapada. Ela foi renovada. E aí surgiu praticamente uma segunda ou terceira potência mundial, que foi o Japão. Entendeu? Sim. Quer dizer, então, nesse desastre, de novo, o mesmo aspecto. Nesse desastre, na realidade, o que aconteceu foi uma limpeza. E isso aí nós estamos cansados de assistir. Quando cai um temporal, você vê que arrasa, parece que Piracicaba vai desabar na tua cabeça. Vai sumir. Mas depois, no temporal você vê que fica tudo claro, tudo areado, né? Então, é um processo natural de substituição. E isso faz parte da história da humanidade e do programa da humanidade. O que a gente tem que tomar muito cuidado é que durante essas ocorrências, às vezes surgem aquelas mensagens e explicando, e aí vamos tomar cuidado, porque sempre tem parentes que estão envolvidos ali e não é o momento de se mostrar conhecimento doutrinário e outras coisas. A gente tem que respeitar a dor daquele que está envolvido no processo. Certo, perfeitamente. Allan, dando sequência na resposta do Luiz, o Kardec também fala que essas renovações rápidas do elemento espiritual da população aceleram o progresso social. Ao mesmo tempo que existe uma dor da perda, um luto pela perda de milhares de pessoas, mais adiante haverá um progresso social. Como que acontece, ele citou o Japão, como que acontece esse progresso social? Olha, existem várias maneiras. Por exemplo, uma vez eu estava lendo umas seleções, Ride Justice, né, e era uma entrevista com o imperador do Japão. E na entrevista estavam perguntando para ele quando ele daria desforra da bomba atômica nos Estados Unidos, né? Ah, os caras fazem essas perguntas, né? O repórter faz. É igual você fazer uma pergunta para mim e para o Luiz, só perturba a gente, não tem problema. Aí ele responde assim: que na realidade a desforra já começou quando ele exportou para os Estados Unidos o primeiro rádio a pilha. Ou seja, a desforra seria econômica, não seria uma desforra no mesmo nível da bomba atômica, né? E, de fato, a gente percebe hoje a Ásia, né, dando um bote no Ocidente, né, o Oriente, através do bolso, né, da economia. A gente vê aí o avanço chinês, japonês, coreano, nos últimos anos, países que foram aí massacrados na Segunda Guerra Mundial e arrasados, né? Então, o que acontece? Está certo a desforra econômica também? Não, também não. Mas são aprendizados que o ser humano vai tendo para um dia chegar num processo de equilíbrio geral das coisas. O progresso... Tem um filósofo alemão chamado Schopenhauer. Ele é tido um pouco como um filósofo negativista, mas ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele fala assim, que o caos é criador. Ou seja, às vezes nós estávamos numa situação de conforto e que naquela zona de conforto a gente não ia criar. A gente precisa do caos que nos tira de uma zona de conforto e nos abre espaço para a criação. Se nós partimos do pressuposto que somos espíritos imortais, em jornadas reencarnatórias e evolutivas, morrer não é um problema. Um corpo físico que morre não é um problema. Ele precisa, naquele momento, deixar o planeta escola, voltar para o plano espiritual, para novamente receber uma matrícula em outro momento mais oportuno para a verdadeira evolução daquele espírito. Quando a gente parte a analisar as coisas dessa forma, a vida fica mais simples de ser aceita e entendida, mesmo em momentos de muitos confrontos complicados. Então, o processo evolutivo vai acontecer, né? Vai acontecer. O progresso social vai acontecer. E, às vezes, para que isso aconteça, precisa tirar do palco, da escola, da matrícula daquele ano, um grande número de espíritos. Então, acontecem até cataclismas, né? Não é só o homem provocando isso, às vezes é acontecimentos naturais também. A espiritualidade se aproveita de uma própria acomodação da Terra para que ocorram esses fenômenos, né? Claro, claro. No sentido de levar todo mundo a um progresso. Essa é a ideia principal, né? Muito bom. Luiz, a última pergunta para você, depois a última pergunta para o Allan. Da mesma maneira que existe o desencarne coletivo, o Kardec cita a possibilidade da imigração coletiva de espíritos entre os mundos. Então, a primeira pergunta que eu faço a você, também existe a imigração coletiva? E se isso existe, para que serve essa imigração coletiva? Troca de experiência, Geraldo. Nós estamos trocando pessoas que vivem no meio, estão acostumados com uma determinada coisa, e muda. Muda, ele vai injetar oxigênio novo no outro lugar. Né? Então, toda troca é muito salutar. Né? Então, em todos os aspectos, a gente assim, né, dentro do nosso aspecto, né, você... Sempre que você vai mudar de turma, você sente que vai, né, não vai mais conviver com um determinado amigo, tal, mas você esquece que tem os amigos novos. A gente chora quando alguém morre, mas a gente esquece que alguém está nascendo. Né? Quantos já morreram e quantos netos eu já nasceu? Né? Você vê na tua vida. Sim. Há pouco tempo você perdeu alguém na sua família, eu lembro. Mas sim, nasceu o Enro aí. Então, Henrico, quer dizer, Henrico, a coisa vai... Henrico. E, então, a coisa vai se renovando de forma automática. Né? E a gente não percebe, mas fazendo uma avaliação, você vai ver que a coisa surgiu de uma forma natural. E isso é programado pelo plano espiritual. Interessante essa organização, né, Luiz? Sim, é. Agora, Alan, já que o Luiz falou que existe essa possibilidade, que de fato deve acontecer, passa pela nossa cabeça assim, espíritos talvez mais evoluídos que nós reencarnam na Terra. Então, pergunta a você, Alan, como será o perfil desses espíritos mais esclarecidos, mais iluminados, que emigram de um lugar mais evoluído, para nos ajudar aqui a dar um passo adiante. Como você identificaria esse espírito superior? Então, o espírito superior, realmente, falando intelectual e moralmente, são esses espíritos que vêm até nós e dão grandes impulsos na sociedade. Por exemplo, um Gandhi, uma Madre Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce, um Chico Xavier, são espíritos de uma envergadura já de um nível além do nosso. Né? Então, eles encarnam para mostrar para a gente que é possível fazer melhor o que a gente já faz. É um alento que o plano espiritual nos dá. São encarnações que representam quase que um presente, que eu nem sei se a gente merece, mas é um presente que o plano espiritual compartilha com a gente para mostrar que a gente pode mais, que a gente tem mais o que fazer. Né? Mais, não só mais o que fazer, mas tem como fazer melhor o que nós já fazemos. Né? Certamente são espíritos que a gente reconhece pelo impulso emocional e moral que ele dá para a gente. Então, por exemplo, você pega um Moisés lá na época dele. Com certeza era um espírito mais evoluído que aqueles que estavam ali com ele. Não quer dizer que ele sabe tudo. Ele dá um impulso a um grupo. Né? Depois a gente vai receber os grandes filósofos, como Sócrates, né? Também traz um impulso para aquele grupo. Né? Então, muitas vezes, esse mesmo espírito reencarnou em vários corpos. Né? Naquele momento, ele traz o que aquele grupo precisava. Depois, num outro momento, outro. E existem espíritos extremamente evoluídos que reencarnam entre nós que a gente não sabe nem o nome. Que passam totalmente despercebidos aí no publicamente, mas fazem na sua comunidade, no local que eles são inseridos, uma transformação moral que impulsiona um grande grupo de pessoas a ser melhor. E aí aquele grupo que é melhor, você fala assim, nossa, como aquele grupo é melhor? Mas você vai ver lá atrás, na raiz de todos eles, tem um espírito maravilhoso que encarnou ali e plantou sementinha em todos aqueles corações, sabendo que lá na frente eles iam ser esse grupo melhor. Então, a gente não tem que ficar procurando, não. A gente tem que entender que nós somos abençoados. Quantos espíritos desse nível nos abençoam a vida hoje? Centenas. Sim. Quantas obras maravilhosas nós temos para absorver desses espíritos? Quanta gente que nos precedeu e que nos impulsiona à evolução. A gente tem que agradecer a Deus tudo que nós já temos, Geraldo. É isso que eu tenho. Geraldo, me permita um pitaquinho aí. Sim. Em grande escala, eu exaltaria a figura do professor, que de uma forma anônima, né, injeta isso em um montão de espíritos. Que às vezes você vê esses espíritos comentando lá depois de 20 anos, né? Foi uma coisinha mínima, coisa pequena, mas que deixou assim uma semente imensa. Então, como função, o professor é um espírito elevado. É, uma historinha de um minuto, não mais que isso. É, eu tive a felicidade, o meu pai contava para mim a história da minha bisavó, que era a avó dele, era a avó Chiquinha. Ela era analfabeta, ela não sabia ler e escrever. Então, ela pedia para o meu pai ler o Evangelho segundo o Espiritismo para ela. Aí, o meu pai lia, era adolescente, né? Para acabar rápido, ele pulava. E ela percebia, quando ele pulava, pedia para ler de novo. E ela tinha um hábito, Alain, Luiz e queridos ouvintes, que eu vou divulgar isso sempre. Todo Natal, ela era pobre, muito pobre. Todo Natal, ela preparava uma ceia maravilhosa, que ela cozinhava muito bem, saía ela, o meu pai, que era o neto, e a outra neta, que era a irmã do meu pai, os primeiros 12 mendigos que achassem na rua, eles traziam para dentro de casa, no dia do Natal, 24 ou 25, servia a todos os mendigos. O que sobrava, eles comiam. Então, eu não estou dizendo que ela seja um espírito superior, mas ela deu uma grande contribuição. E quando ela desencarnou, passou um tempo, o meu pai foi a Uberaba falar com o Chico, e o Chico falou: a Mauri, ela está sendo alfabetizada no mundo espiritual. Então, olha, eu acho essa história magnífica, essa história. Né? O Geraldo. Você vê, e a lição prática que ela deu para os filhos, para os netos, né? Você sabe que esse ano aqui que passou, eu estava falando com a minha esposa, né? Porque eu. Engraçado que o Natal, para mim, sempre é um momento que eu não fico muito feliz no Natal. É, eu acho que eu fico vendo as pessoas que. Virou uma data muito comercial, né? Elas não vivenciam de verdade o Natal, que é o nascimento de Cristo e tal. E eu estava falando para minha esposa, falei assim, eu preciso fazer alguma coisa prática com o Natal, porque se eu não fizer isso, vai parecer que eu estou passando o Natal, mais um Natal sem fazer alguma coisa. Você me deu uma ideia aí que eu vou pensar a respeito de como executar. É a ideia, mas... da minha bisavó. Vó Chiquinha. Você que compartilhou comigo. Então... Luiz, nas últimas palavras, Luiz. Muito bom. Você fez muito bem de trazer a história da vó Chiquinha. Aliás, isso aí é sabedoria. A gente tem que divulgar tudo que é bom. Uma boa semana para todos nós. Obrigado. Alain, suas últimas palavras? Uma ótima semana a todos nós. Obrigado por mais uma oportunidade. Agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem.